995, falou 40, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o portão 1, solo 129, esse manual do Gol no 995. Negativo, mantém essa frequência do Gol no 995. Mantém essa frequência do Gol no 995. Boa noite, 04, vento no 30 graus, 07 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, boa noite, 04. Oito zero quatro, solo 43, direita, táxi de Alfa Juliette, portão 10. Direita Alfa Juliette, 10. Sinal, ILS 7 foi gol no 7º 5. Uno 7º 5 completa, sinal, torre 1 no 8, 6 2. Uno 8 fez gol no 7º 5. Uno 607 prossegue 2 no pé, está autorizado a sinal ILS. 2 meses autorizado sinal, 607. 7º 5, confirme baixada e travada. Vai confirmar baixada e travada. Confirmo gol no 715 e forma ajuste agora no 020. 1 no 020, no 715. Tá, baixado travado no 715. Gente, gol no 715, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Autorizado pouso, gol 17, 15, confirma o vento? Vento 130 graus, 07, nós, gol 17, 15. Grato, gol 17, 15. Sétimo 5, solo 49, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Direita, Alfa Juliette, 02, no sétimo 5. Aliança, confirme estacionamento e intenções do voo local. A gente confirma intenções do voo local, Salvador, Salvador, mais Charlie Yankee. a Charlie Yankee, aguarde a cópia, ok? Entendido que o senhor inicialmente solicita o corredor Axé, Bonfim, e após em coordenação com o controle, aguarde cópia. Completa final, torre 198, meia dúzia. 118.000, viagem da voz. Salvador, voo 897, mas tem uma informação ainda, bom dia. Voo 897, bom dia, acione identificação autorizada a chegada a bordo. Desça para 2.000 pés, que negar 1020. Sim, 22.000 pés, tá bom, voo 897. Bom dia, voo no 607, tem livre pouso no 0, vento no 40 graus, no 39. Livre pouso na 10, 607, tá bom. Voo 607, para informação, ajuste no 020 agora. Voo no 020, 607. Mike Charlie Yankee, copia. Salvador, TAM 3171, informação Índia, autorização Guarulhos. Transponder 5506, controle 1208, torre 1... Cartão, só o controle 1208, ok? Aliás, Yankee, gotejamento correto, livre acionamento, na data, chame pronto para o táxi. Salvador, OTAN 3171, sente a informação Índia, autorização Guarulhos. Tensa 3171, na guarda de posse. Escuta. Italian, que reporte na interseção para ingresso no 7. Charlie Lima, tem 17. Aliança livre da colagem no 7, vento no 40 graus e no 29. No Romeu 607, solo 55, direita, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 607. Solo TAM 3171, meia dúzia, pushback, acionamento. Marcial Yankee decolou em 56, chame o controle 120, decimal 80. Comando ao controle 120, decimal 80, Marcial Yankee. TAM 3171, não tem livre acionamento, portão 06, chame táxi. Copia? Copia. 3171 no Guarulhos, aprovado nível 320, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, Upper Luno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5511, controle 120, decimal 80. 320 aprovado, após decolagem direita da Euleda Bridge, Upper Luno 10. E após o vídeo, fiz o Luno 6, conforme o plano em seguida. 5511, transponder 08 ao controle, TAM 3171. TAM 3171, no cotejamento correto, livre acionamento 06, chame pronto para o táxi. Chama na 3171. Luno 607, mantenha-se da Juliette. Vai manter-se da Juliette, no 607. Gol no 897, está livre, assinado o procedimento, informe no localizador. Toma na moto, 187. Antes da Juliette, 607. Gente, mantenha o portão previsto, é o 09, aguarde só um minuto. Aceite, entendido, quero o 3. O portão 3171, não escuta? Na escuta. TAM 3171, não está me escuta? TAM 3171, na escuta da torre? Na escuta, 3171. Condições de aguardar só mais 30 segundos para iniciar o push? Vai, aguardo. 607, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, obrigado aí, senhor. O TAM, após a passagem do gol, a retaguarda inicia no 06, chama a táxi. Salvador, o Maxaliante está na ré, cheia, 1010. Bom dia, Maxaliante, o senhor vai fazer o aeromontamento? Afirmativo, é o levantamento. Certo, mantém condições visuais do Maxaliante na escuta do controle. Mantém as condições visuais na escuta do controle do Maxaliante. Toque, voo 897. Bruno 897, minha torre 286, tomou pouso. 286, vou lá. Tran 3171, autorizado táxi via Pax 1 no Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 1020. 1020 agora, reportada pronto, ponto de espera da 3171. Bom, 897, bom dia. Gol 897, bom dia, continua a aproximação, confirme já visual com campo? Negativo. Ciente, reporta visual com campo embaixo e travado, gol 897. Sete já avistado, baixou e travou? Baixou e travou, avistado, gol 897. Gol 897, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 099. Autorizado 10, gol 897. Salvador, bom dia, TAN 3153, informação, ative. Bom dia, TAN 3153, identifique, esta via para 12 mil pés, o ajuste 1020, autorizado o final do procedimento, informe no localizador. Está descendo a via 1020, identificou, reportará no localizador do X-Ray 3153. 0 no 0. Recebi uma demanda para fazer a rádio, TAN 3171. Gol 897 no solo 09, libera a próxima direita na Fox, chama o solo 121 decimal 9. Na Fox 9, gol 897. 8897, Livro Abismo. 897, bom dia, tráfego tá autorizado, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, 897. Salvador, voo 1804, passo 500, né? Informação, 20, 4, 3.